Funcionário 3-1-0, a sua identificação, dessa vez chegada para o MED 1, para o nível 050, com ajuste no 097. Funcionário 3-1-0, autorizado, TAP. O uniforme livrando da pista, já está no pátio 4. Perfeito. Tá 3662, a sua identificação, dessa vez chegada para o MED 1 para o nível 060, o ajuste na 097. Identificou, deve ser a chegada ao 060, MED 17, o ajuste na 362. Salvador, Rupan 083, on 9 miles out, runway 10. Ela pode ler 3, complete the approach, contact tower, no frequency 118.95. Complete the approach, 118.95, 118.95, 0 degrees, 05 and 9. Clear to land, runway 10, Europa 083. Confirma, please confirm the wind, 0.083. Wind 130 degrees, 06 knots. Thank you. Europa 083 on the ground at 3C, make it to your right and call ground to 121 decimal niner. On the right, 121 Europa 083, thank you, obrigado. Canal 63-10, cancelando as instruções de altitude em etapa. Desça para 2, meu pai, sua destino 097, autorizado ele a ser feito da pista 0, reposto estabilizado. Livre das instruções em etapa, desça 2, meu pai, 0017, autorizado ele a ser portado estabilizado em 307. Power, muito boa noite a Postcal 25, boa noite with you. Now 2518, clear to line up runway 10. Just for information, the aircraft landed informed the runway west, so be aware. Clear for takeoff runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Okay, thanks for the information. Clear for lineup and takeoff runway 10, approach call 2518. 060, tá 3662. Tá 3662, confirma a distribuição de altitude ETAP, desce para 3 mil pés, o ajuste na 017. 3 mil pés, 1017, 3662. Down 518, airborne is 43, call 7 departure 120.8. 120.8, airport call 2518. Vador the departure, boa noite, airport call 2518, that's 1300 feet. Tetlevel 2518, radar contact on departure, climb via round departure, flight level 370. Via round departure to flight level 370, approach call 2518. O Xanar 6310, compete aproximação, chame torre na frequência 118.95. 118.95, 6310, boa noite. Tá 3662, desça para 2.010, autorizado em linha de sexo da pista no zero, repasse autorizado. 2.000, autorizado, SV, motor estabilizado, 62. Confirme. Informe para a cópia 121.9. Noite, Oceano 6310, estabilizado na Sextra 3, pistona 0. Terra 6310, pouso autorizado, pistona 0, vento 1600089. Livre pouso, pistona 0, Oceano 6310. Oceano 6310, última informação de pista molhada. Pista molhada, gente, 6310. Porsche Council 518 to request. Go ahead. Any chance to fly direct to Jebit? Stand by. Good. Boa noite, Sierra. Passou em ponto para táxi. 310, solo aos 49, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Fernando, chama 121, eu chamo 6310. 3662. Abate, aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 29 centrado, bom. Espera até que eu falo, altimetro 1 0 na 7. Voador 1 Alert, está 3662, posso externar? 3662, sou localizado pista na 0, ventou na 60 graus, 069, última informação, pista molhada. E autorizando o pouso, cabeceira 190, tá? 3662. Airport 02518, contact 36 center, now frequency 125.45, if unable 126.85. 125.45, enable 126.85, approach count 2518, bye bye. Unify motorizado ingresso, pista na 7, aposto pronto para decolagem. Thank you. a pista. Patangu, Whisky, Yankee, Uniforme, decolagem autorizando a pista na 7, vento no 60 graus, 0629. Certo. Tango Whisky Yankee, uniforme decolado 255, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, Whisky Yankee, uniforme. Controle o Whisky Yankee Uniforme decolado na sua escuta. Abatango Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, suba via, saída São João para nível de voo 400. Para o 400, Whisky Yankee Uniforme. Batango Whisky Yankee Uniforme, chame Centro Recife na frequência 125.1 na Terra 128.35. 251-1235, Whisky Yankee Uniforme. Controle Salvador, boa noite, voo 1096, cruzando 205 para 1950. 1096, acione identificação, vou na proa de voo mais 45 para a chegada para o MED 1. Autorizado esse detalhe nível de voo 050, hoje no 097. 097, 050, voo MED 1 para o voo 1096. Salvador, boa noite, Coro 344, descendo via Bomed 1, nível 150. Bruno 344, a sua identificação, autorizado na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Pesado se descer nível de voo 060, ajuste Salvador 1017. 17 para o Bomed, para Bomed 1, descendo 060, Bruno 344. Bruno 096, cancelado de restrições de TAP, desce para 2 mil pés. O ajuste permanece no 097, autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reposta estabilizada. Para estabilizado X-Ray, tem restrições descendo para 2.1097, Bruno 096. Bruno 344, autorizado ITAP, descida para nível de voo 050. ITAP 050, Bruno 344. PC? Queria manter o perfil aqui, Bomed, posicionado. Tem uma formação bem entre a nossa posição e TAP. Agora vai ser bem complicado aqui. Bom, 344, autorizado, manter Bomed. É autorizado, mas ligado de qualquer forma, 344. Estape agora, Goma 344? Autorizado, Goma 344. Estando Estape, 344. Descendo para 5.000, ok? Afirma. Estabilizado no INS da 90, gol 1090. 1096, completa aproximação, time torre na frequência 118, decimal 95. 1098, Salvador, boa noite, do 1096, estabilizado INS da 1090. Voo 1096, pouso autorizado, pista na 0, ventona 70 graus, 06 dos anões. Livre pouso no 0, voo 90. 10, pois permanece no 097, autorizado ele é terceira pista no 0, reposto estabilizado. 3.010.017, chamará estabilizado, mono 344, ILS da 10. Salvador Morante, tá 3097, ponto de espera da 10, pronto, desloco o tráfego final. 3197, após o tráfego na corda final, autorizando a linha L manter, pista no 0. Após o tráfego na curta final, a linha mantém captura no 0, tá 3097. Bono, 096, Sola 19, libera direita, chame Sol 1, 2, 1, decimal 9. Libera direita, 2, 1, 9, boa. Zona 97, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0, nós. Autorizada, decolagem 1-0, décimo 3, 1-97. Utilizando ILS X-Ray 10, Bono 344. Bono 344, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 8, 95, 344, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Bono 344, estabilizado ILS X-Ray da... 1-0. 3997, decolado 2-1, chamei controle 120, decimal 8, bom bom. 280, obrigado, um bom serviço. Bom, 1-3-4-4, boa noite, autorizado, pista na 0, ventona 50 graus, 099. Autorizado, pouso na 0, 344. 197, contato radar na decolagem, subavia sua redação do 1 para o nível de voo 340. Subavia, tá o 340, tá 3197. 2244, solo 24, libera direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9.